14. Frech. Atrevido. Es bedeutet, aber auch das heißt. Quer dizer. Sagen. Dizer. 17. Einkaufen gehen. Ir às compras. 18. Hund. O cão. 19. Nation. A nação. Information. A informação. Situation. A situação. Produktion. A produção. Funktion. A função.